A vantagem do caso fazem caso tocam ser à quinta-feira é também, entre outras coisas, o facto de toda a semana andarmos aqui a falar no autor, da maneira que quando chega este dia, já todos ouviram bastante os álbuns que temos aqui em destaque e de algum modo, trechos da entrevista em que cada um fala daquilo que é a particularidade do seu trabalho. O autor desta semana não é exceção, falamos de Leandro, que lança pela Espacial um novo disco esse que não passa despercebido, até porque tem estado bastante no top de vendas e onde, por via dos videoclipes, ele torna-se conhecido. Leandro é um nome bastante conhecido de Portugal. É assim que se sente. Antes de mais, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, Pedro. Bem, eu não me sinto uma vedeta porque ainda vai a vista vai no adro, não é? É um bocado isso. Exato, ainda vai muita estrada por aí. Sinto-me apenas um jovem com parte do seu sonho realizado. Tinha que ser. Nunca quis acreditar que esta frase eu havia de dizê-la com saudade. Chorar e a sofrer tinha que ser. Nunca tive este prenúncio no meu peito, pois pensei não ser um caso do momento que tu ias esquecer, mas acabei de saber. Só me resta dizer: tinha que ser, porque eu para ti não era nada, não era eu que tu amavas, e apenas eu não queria. Escrito, só eu é que andava iludido, por isso custa mais dizer: tinha que ser, tinha que ser. Estava longe de pensar que estas palavras um dia por mim ser faladas, mas acabei de saber que te vou mesmo perder, e só me resta dizer: tinha que ser, porque eu para ti não era nada, não era eu que tu amavas, e apenas eu não queria ver. Esteve sempre escrito, só eu é que andava iludido, por isso custa mais dizer: tinha que ser. Custa mais dizer: tinha que ser, tinha que ser. Ou o segundo disco que a Espacial edita, o Leandro é subajamente conhecido e isso nota-se no volume de vendas deste seu álbum, Tudo por Amor. Bem, Pedro, eu há pouco tempo não tinha essa noção, foi preciso a Espacial realmente meter-me numa sala e contar-me tudo o que me acontecido. Portanto, este trabalho foi um trabalho que saiu a 22 de novembro, o Tudo por Amor, e já vem com uma venda muito boa, já chegou a Disco de Ouro. Uhum. O antigo trabalho demorou muito mais tempo a chegar a Disco de Ouro e este trabalho foi muito rápido a chegar a Disco de Ouro, mas isto tudo eu devo ao meu público e a eles agradeço. O disco é, como já várias vezes aqui foi dito, um cartão de visita. Hoje em dia não se pensa no disco tanto como num fenómeno de vendas, até porque os discos cada vez vendem menos. O Leandro, neste momento, está a contrariar um bocado essa ideia. Bem, o disco que foi o meu cartão de visita foi o Leandro. Sim, o homónimo. Exatamente, era um homónimo, era um trabalho homónimo que muita gente conhece pelo Quem Sabe e fala muito. Ah, é o disco Quem Sabe. Esse disco foi realmente o meu cartão, a rampa de lançamento, portanto, falamos assim. Este trabalho é um trabalho que já vem com muita maturidade, porque é necessário muito, muito trabalho para se conseguir um disco desta produção, como está o Tudo por Amor. O que é que muda desde de lá para cá? Bem, o trabalho muda, para já, a nível pessoal, mudou, tive que tenho mais responsabilidade. O primeiro trabalho foi um trabalho que não foi assim com tanta responsabilidade da minha parte, porque era tudo muito novo e ainda levava aquilo mais um ato de brincadeira. Este segundo trabalho já é um trabalho que realmente traz já alguma maturidade e traz já algum profissionalismo, porque a gente vai aprendendo com os nossos erros que vamos cometendo e não vamos fazê-los de novo. Portanto, já é um trabalho que reflete um pouco de maturidade da minha parte e da parte de quem está comigo. Tens um carinho sempre para me dar, e a frase certa para me dizer. Tens sempre um beijo para me consolar, e a ternura que eu preciso ter. És feliz só por mim, só vives por mim tua vida. Fazes tudo sem dor, a sorrir com amor, e ainda tens uma alma bonita, uma paixão que não finda. E além de linda, tu tens o amor em ti, amor que me dás a mim. Por isso te amo, amo, e para sempre te amarei. Tu tens o amor em ti, amor que me dás a mim. Por isso te amo, amo, como nunca amei ninguém, e sempre te amarei. Tens doçura sempre em teu olhar, e um coração que faz o meu bater. Tens sempre um abraço para me aconchegar, e a pele quente para me dar prazer. És feliz só por mim, só vives por mim tua vida. Fazes tudo sem dor, a sorrir com amor, e ainda tens uma alma bonita, uma paixão que não finda. E além de linda, tu tens o amor em ti, amor que me dás a mim. Por isso te amo, amo, e para sempre te amarei. Tu tens o amor em ti, amor que me dás a mim. Por isso te amo, amo, como nunca amei ninguém, e sempre te amarei. amor que me dás a mim. Por isso te amo, amo como nunca amei ninguém. Tu tens o amor em ti, amor que me dás a mim. Por isso te amo, amo como nunca amei ninguém. E sempre te amarei. Foi importante os espetáculos após esse primeiro álbum? É sempre importante porque começamos por trabalhar um CD e começamos também por ganhar alguma experiência na estrada a nível de erros cometidos, como ainda há pouco referia. A estrada, andar na estrada é muito importante para um cantor ganhar experiência musical. Para quem tem a mania de rotular, enfim, não é o nosso caso, mas há sempre quem gosta de classificar a música num tipo de música. Como é que classificaria os seus dois discos? Eu classificaria num pop romântico, um CD que se enquadra na vida de todos nós, porque existe uma frase que eu até hoje gravo: quem não sofrer por amor, futuramente não sabe amar. E eu enquadro-me nestas histórias, para já, porque passei por elas e tenho muitas recordações de velhos amores que perdi e que ficaram apenas numa canção. Mas também, quem não sofreu por amor e quem não gosta de ouvir um tema romântico, eu acho que este trabalho e os cantores românticos, por vezes, com a sua música, despertam no lado das outras pessoas o seu romantismo. Bem, o Leandro, assim a dizer, estás aqui a puxar o sentimento. Leandro, mas tu és uma pessoa muito jovem, não é? Então, neste momento está com... 22 anos. Os velhos amores não são assim tão velhos, não é? Bem, por vezes não quer dizer que se tenha, que pela idade, uhum, não se tenha várias pessoas, ou não, uhum, se tenha tido duas ou três pessoas marcantes na nossa vida, porque, exato, na verdade existe sempre uns que sofrem mais cedo, outros que sofrem mais tarde, e eu preferi sofrer mais cedo porque mais tarde era mais complicado, na verdade. Partir, só tu me podes mudar. toda a vida e nunca mais pensas no que passou. Diz-me que eu vais esquecer, hoje estou de saída, se não me des essa prova de amor. Diz-me que eu vais esquecer para toda a vida e nunca mais dele vais querer saber. Diz-me que o vais esquecer e até mais ainda, faz como fiz com minha ex-mulher. Diz-me que o vais esquecer para toda a vida e nunca mais pensas no que passou. Diz-me que o vais esquecer, hoje estou de saída, se não me des essa prova de amor. Diz-me que o vais esquecer para toda a vida e nunca mais dele vais querer saber. Diz-me que o vais esquecer e até mais ainda, faz como eu fiz com minha ex-mulher. Diz-me que o vais esquecer. No que respeito à parte de espetáculos, não é? É tudo muito a ver com estes discos? Ou temos aqui surpresas em termos de espetáculo? Bem, a nível de montagem de espetáculo, existe uma montagem de espetáculo muito boa que é feita pela parte espacial e pela parte do António Gomes, uma manager, uhum. E eles é que organizam a nível de som e luz e fazem o espetáculo. A nível de músicas, existe agora, com este novo trabalho, vai existir um repertório muito bom que vai incluir muitos temas do antigo trabalho e muitos temas deste novo trabalho, e vai ser um trabalho que vai ser um espetáculo muito, muito bonito e que não vai deixar de fora nenhum dos temas que até hoje as pessoas gostam de ouvir. Eu digo isto até por causa de, enfim, este disco tem uma produção imensa, e quando digo produção imensa é porque tem muitos músicos. Para além do habitual, das baterias, baixos, das guitarras, teclas, temos aqui trompete, saxofone, trombone, coros muito bons, violinos, violas. Isto é uma produção que não é fácil de fazer, nomeadamente para quem está a começar. Não, esta produção foi uma produção que demorou muito tempo a ser pensada e houve algumas hesitações, mas depois, na verdade, com muito carinho e muito amor, a gente conseguiu fazer este trabalho. Demorou muito tempo a ser feito, mas eu acho que se reflete esse tempo neste trabalho e hoje olho para este CD com muito orgulho e sei que o tempo que passei, as horas que passámos no estúdio foram muito bem passadas. Então, apresente-nos os músicos que, de facto, lhe fizeram companhia neste Por Amor. Bem, este Por Amor foi um trabalho que foi gravado pelo Ricardo Landu, é produzido pelo Ricardo Landu, e a ficha técnica está no CD. Portanto, eu trabalhei com alguns músicos já anteriormente, portanto, mas não fazem parte de a nível de estrada, mas para quem quiser saber... sobre quem fez o trabalho, existe sempre a maneira de comprar o CD e ver a ficha técnica do trabalho. Portanto, mas quem anda comigo na estrada são apenas seis músicos que posso mencionar o nome, se quiser. Sim, naturalmente, sim, batemos função. Firmino na bateria, Faustino na guitarra, Américo Machado, diretor musical, Fernando nas teclas, e temos os cores, que é a Cristina Landu, e a Cristiana, que também vai fazer parte do nosso coro neste ano de 2009. Boa Nova, um mundo de emoções. Quando estamos sós, juras não haver ninguém entre nós, venha quem vier. Mas quando sais dos meus braços, eu sei para onde tu vais. Vais reviver o passado, isso para mim dói demais. E tudo assim. A nossa paixão, dás-me o corpo a mim, mas o resto não. Vives a noite e o dia, entre o ficar e o partir, entre quem és e quem foste. Por isso dou-te hoje só para decidir. Qual de nós os dois queres a teu lado? Por favor, tens que dizer-me, pois não te quero dividir entre eu e ele. E no amor não pode haver três corações. Qual de nós os dois queres ter na vida e ter na cama contigo? Ou queres na minha ou queres o teu amor antigo? Já não aguento, diz-me qual de nós os dois. Quando estamos juntos, juras-me que eu sou o teu mundo e o que passou, passou. Mas antes que a noite acabe, tantas vezes sais de mim e dele vais matar saudades. Só que tu bem sabes, tens que decidir. Qual de nós os dois queres a teu lado? Por favor, tens que dizer-me, pois não te quero dividir entre eu e ele. E no amor não pode haver três corações. Qual de nós os dois queres ter na vida e ter na cama contigo? Ou queres-me a mim ou queres o teu amor antigo? Já não aguento, diz-me qual de nós os dois. Qual de nós os dois queres a teu lado? Por favor, tens que dizer-me, pois não te quero dividir entre eu e ele. E no amor não pode haver três corações. Qual de nós os dois queres ter na vida e ter na cama contigo? Ou queres-me a mim ou queres o teu amor antigo? Já não aguento, diz-me qual de nós os dois. Qual de nós os dois queres a teu lado? Por favor, tens que dizer-me, pois não te quero dividir entre eu e ele. E no amor não pode haver três corações. Qual de nós os dois queres ter na vida e ter na cama contigo? Ou queres a mim ou queres o teu amor antigo? Já não aguento, diz-me qual de nós os dois. E isto também, não só a nível do disco, a nível da internet, todos têm uma página, aliás, que designa de novo Ponto Leandro, não é? Onde há várias informações sobre si e sobre este trabalho. É importante hoje em dia explorar todas as vertentes, todas as montras da música? Eu acho que sim, o nosso panorama musical está um pouco apagado em si pela pirataria e por outros assuntos. E é importante que consigamos explorar e dar a conhecer ao máximo os trabalhos por tudo o que possa ser favorável a nível de lives, messages, etc. Isso tudo é uma base de dados que realmente resulta muito bem e que tenho muita fé que volte a dar o brilho necessário à nossa música, porque é necessário algum toque especial para que a nossa música volte a crescer. Há pouco falava a diferença entre o álbum anterior e este, a nível do impacto que teve, que este foi muito mais rápido e que o outro demorou algum tempo. Isso deveu-se a uma estratégia de marketing melhor montada agora, ou o facto de saber que o primeiro foi para abrir portas e que efetivamente havia já um conjunto de pessoas à espera de um segundo disco? Bem, o primeiro trabalho foi um trabalho que realmente foi para abrir portas e foi para dar a conhecer o nome do Leandro e a voz, para que as pessoas que começassem a se identificar um pouco com o Leandro e as histórias que se baseava, são histórias verídicas, são histórias que realmente se vive ultimamente e entre muito, entre muitas coisas demais. Este novo trabalho já foi um trabalho esperado, os fãs já esperavam este novo trabalho e na verdade este trabalho foi de fácil alcançar esse disco de ouro por um simples motivo, porque já se esperava uma produção melhor e que realmente o trabalho fosse mais exigente. E a questão de aparecer um disco, foi por pressão dos fãs ou porque o próprio Leandro e a sua equipa perceberam que estava na altura? Não, a gente temos que fazer sempre, temos que trabalhar muito para que consigamos anualmente ter um disco muito bom e que surpreenda as fãs. Este trabalho foi um trabalho que decidimos fazê-lo porque na verdade necessitávamos de fazer um trabalho melhor com quem sabe, portanto, e espero ter superado realmente as minhas expectativas. Não escondas o que eu sei, nem sequer tentes mentir. Tudo em ti diz que tens outro e tens planos para partir. Eu conheço teu olhar e o seu brilho mudou por estar a chegar a hora. Estás feliz por ires embora. Não negues, meu amor. Sei que vais deixar-me só. Contente com o resultado no imediato, para, sabendo, como eu disse agora, a Espacial já notou que já é um disco de ouro, portanto, ou seja, daqui para a frente é saber melhorar. Bem, se queres que eu te diga, Pedro, eu espero que corra, que este CD corra tão bem como correu

tua página está a explicação. Página essa que pode ser acedida por um link que colocamos na nossa própria. A noção de como é que as pessoas podem ser fãs. A que é que os fãs têm acesso? Bem, os fãs vão ter acesso, portanto, a muitos brindes e vão ter acesso a outras coisas mais que o fã-clube vai oferecer. Mas para que tenha uma explicação mais personalizada, podem contactar sempre a Espacial. Uhum. Existe o link no site www.leandro.pt, exato, onde existem os contactos e onde está tudo descrito, portanto, onde podem fazer as suas perguntas e recebem a resposta. Uhum. que à pergunta que fez. Ora bem, a Espacial tem apostado e bem em si. Imagina que, de repente, o Leandro não tinha editora. Vamos fazer exercício mental. Teríamos o Leandro na música. Portanto, ou seja, as coisas tornaram-se mais fáceis porque tinha uma editora a apostar em si, mas se eventualmente isso não acontecesse, como é que teríamos o Leandro? Bem, o Leandro andou há alguns anos na música, começou pelo fado, uhum, passou por grandes concursos e nunca desistiu de ser cantor e de realmente viver o seu sonho. Porque eu sonhei e hoje vivo o meu sonho. Uhum. Mas certamente se um dia isso acontecesse, iria de cabeça erguida trabalhar muito para que conseguisse arranjar de novo quem pudesse apostar e quem realmente gostasse do meu trabalho. Mas não vejo que isso possa acontecer. Sim, não, felizmente. Mas... Porque tenho uma editora muito, muito boa e já não se trata de apenas trabalho, trata-se já de uma amizade muito grande. Sim, e de grande empenho da parte. Exatamente. Deles. Eu quando digo isto é para nós percebermos que as coisas não são fáceis, não é? Portanto, não são fáceis e... Porque às vezes as pessoas julgam que assim, não, isto foi simples, deu um pontapé numa pedra e começou a cantar. Não. As coisas, foi de facto... Foi muito difícil, Pedro. Foi, eu levei muitas portas na cara, levei muitos nãos, pessoas que não me davam realmente o devido valor, mas eu queria dizer também, queria deixar uma mensagem para quem realmente sonha com a música, quem realmente quer seguir a música, nunca desistam, porque pode chegar o vosso dia e se realmente desistirem, ninguém vos vai conhecer. Não entendo. Porque não me falas e viras a cara cada vez que passo junto a ti? Não entendo todo esse veneno que por aí espalhas quando tens conversas sobre mim. Porquê? Sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado? Não te chegava, teres matado o nosso amor. Te fiz eu para tu, depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda? Não te chegava a dor que o teu adeus deixou? Te peço por Deus, diz-me que mal te fiz eu. Não entendo porque me desprezas e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo sim. Porquê? Tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Diz-me, fala tudo, por favor. Assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado, não te chegava, teres matado o nosso amor. Que mal te fiz eu para tu, depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda? Não te chegava a dor que o teu adeus deixou?

Eu por ti deixei tudo o que tinha, fiquei sem ninguém. Meus amigos e minha família, meu pai e minha mãe. Eu por ti deixei tudo o que tinha, tu quiseste assim. E agora que não tenho nada, tu deixas-me a mim. Por ti deixei tudo o que tinha, fiquei sem ninguém. Meus amigos e minha família, meu pai e minha mãe. Eu por ti deixei tudo o que tinha, tu quiseste assim. E agora que não tenho nada, tu deixas-me a mim. Leandro, tem aqui uma participação em termos de temas, do tema no 12º, Volta para Mim, Mamã, não é? Uhum. Tudo o resto tem aqui o apoio do Ricardo, da Cristina Landum, que há pouco falou, aliás, que está nos coros. Explique-me quem são estas pessoas. Portanto, o Ricardo Landum é o maior produtor português, é um produtor que faz para todos os artistas, a nível nacional, escreve para o Tony, escreve para o Tony Carreira, escreve para muitos artistas e realmente escreve para mim e bem. Cristina Landu é a minha tia, portanto basta ter o subnome Landu, né? Pronto, é uma pessoa que também faz parte da vida do Ricardo e agora faz parte da minha. E são pessoas muito, muito queridas e que realmente fazem temas, transformam os temas, a vida que é passada por um tema, e ainda há pouco tinha falado que estes temas são histórias que acontecem nas nossas vidas e são faladas. É a mesma coisa que nós estarmos ao telefone, eu estar a contar uma história que se passou comigo, perdi alguém, e o Pedro pegar essa história e fazer um grande tema para que eu cante. E que realmente me sinta muito bem a cantar aquele tema, porque eu vivi aquela história e vou senti-la certamente na altura que estiver a cantar. O 12º tema, precisamente o Volta para Mim, Mamã, é disso paradigmático. A sua participação. Tem a minha participação, porque passou-se comigo, portanto, eu perdi a minha mãe muito cedo. Sim, sabemos. E por isso mesmo, Volta para Mim, Mamã, e não Mãe. Era muito jovem quando perdi a minha mãe e decidi realmente escrever para a estrelinha que tenho, que é a minha mãe, que está sempre a acompanhar-me por todo o lado que eu vá, e cantar a música com muito sentimento. E é uma maneira de agradecer o que ela está a fazer por mim. Seguramente ela, onde estiver, está satisfeita por si e por aquilo que tem conseguido. Hoje estás no céu, mas eu queria ter-te aqui. Disseste-me adeus, ai menino, e mal te vi. Tanto que eu chorei, este pranto não se vai. Vejo o teu retrato e ainda choro mais. E cresci assim, tendo só recordações. Se me estás a ouvir, pede um milagre para nós dois. Diz adeus, Senhor, para um anjo te trazer. Nem que seja por um dia para te ver, só para te ver. Saudades de ti, e há tanta coisa que eu quero dizer-te. Volta para mim, mamã, em criança te perdi, e hoje como um homem queria tanto ter-te. Hoje estás no além, com esta dor de não te ouvir dizer, querido filho, meu amor. Pede ao Senhor Deus um segundo para voltar, é que seja minha mãe para te abraçar, para te abraçar. Mais dar-lhe parabéns, porque sabemos que de facto há aqui um coeficiente de trabalho seu e que as coisas não acontecem por acaso, e quando é com o trabalho também permite que as pessoas se mantenham no nível onde estão. É assim que desejamos que continue. Desejo-lhe então boa sorte e, naturalmente, aqui com a Boa Nova conta com a nossa quota parte de responsabilidade na sua divulgação. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer à Rádio Boa Nova e a todas as outras rádios e ao meu público, que realmente é um público fascinante e que me tem dado muito apoio e muita força para continuar. Leandro, boa sorte e até qualquer dia. Obrigado. Obrigado a nós. Procurá-lo e falar-lhe sobre nós, já que tu não tens coragem de o dizer da tua voz. Sei que para ti é complicado, afinal foi teu amor. Por isso vou eu falar para num texto essa dor. E de homem para homem vou dizer-lhe que hoje és minha mulher e que já não queres voltar para ele. Vais ficar para sempre onde eu estiver. E de homem para homem, bem nos olhos vou-lhe dizer assim, podes ser dele, mas no coração pertences-me a mim. Eu digo de homem para homem. Hoje procurá-lo, contar-lhe tudo e mais até, já que a ti te custa tanto por ele ainda ser quem é. Sei que para ti é complicado, afinal sempre é um adeus. Para não ter esse castigo, quem vai falar-lhe sou eu.